Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Minutos Inusitados. Pessoal de Vila Nova de Gaia, de Ilhavo, mas especialmente do Porto, eu quero ouvir silêncio! Lindos, hã? Que gente bonita. Olá, Cátia. Olá, Carlos. Olá, Carlos. Olá, Adriana. Olá, ouvintes. Bem-vindos aos Minutos Inusitados. E também aqui... Olá, Adriana. Como é que estás? Olá, Carlos. Olá, Cátia. Olá, ouvintes. Eu estou bem. E pronto, já que é especialmente, principalmente o Porto, né? Pronto, ok. É para compensar que na outra edição foi para Ilha. Mas eu digo que ele é lindo. Pronto. Eu posso. Opa, eu sou... Porto é lindo. Eu só disse do Porto que era vicinante, silêncio, porque senão era tudo. Está calado, amor, com. É e eu disse, faça o silêncio, como quem diz. É muito complicado o pessoal no Porto fazer silêncio. Por isso vamos lá ver se isto resulta. Pronto. Não, resultou, resultou. Eu desta vez não coloquei o público a falar. Nem a bater palmas, nem coisinhas de cheiro. Nem a gritar como umas fãs todas malucas. Faz-me um filho! Oh, Tony! Também já agora um abraço aqui para o nosso... Uma saudação especial aqui para o nosso ouvinte. Posso ser que se chame Alberto Leite? Não posso, ou não? Não, é Alberto Almeida. Alberto Almeida, está bem, pronto. É que ele sugeriu aqui um tema, nós vamos pensar sobre esse tema. Mas não vai ser o tema de hoje. Não estou a dizer que é uma vergonha. Eu, que vergonha, estou a falar de mim. E eu ainda não disse qual é que foi o tema. Pronto. Pronto. E aqui está a sua participação no nosso espaço. Já tivemos aqui outros ouvintes a participar aqui nos nossos programas, até em estúdio, não é? Porque é que não haveríamos ter um ouvinte a participar também aqui num estúdio número 5 ou 6, agora não sei aqui localizar, já houve vários estúdios de transmissão, não é? Portanto, bom, é. Minha gente, hoje vamos falar sobre amizade depois do namoro. É que é muito complicado. O que é que tu achas, Kátia, o que é que tu achas sobre amizade depois do namoro? É possível? Não é possível? É complicado, não dá mesmo? Ou é perfeitamente assim, eu acho que tudo depende de dois fatores. Primeiro, depende do tipo de relação que as pessoas tiveram. E segundo, da maneira como acabou. Eu acho que esses são os dois fatores principais. Eu acho que é possível, porque já conheci casos em que pessoas ficaram amigas depois do namoro. Normalmente isso acontece quando o namoro acaba de mútuo acordo, ou porque as coisas, ou porque o amor acabou, ou esfriou, o que fosse. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não ficam amigas, porque normalmente a relação não acaba da melhor maneira. Normalmente acaba porque um deixa de gostar, mas o outro ainda gosta. E é um bocado complicado manter uma relação de amizade depois disso. Eu acho que pode acontecer, mas o mais comum até é ficar uma relação de conhecidos. Sim. Não digo necessariamente amigos. Falam-se, mas não é uma amizade daquelas pessoas que falam todos os dias ou constantemente, como uma amizade real, não é? Mas se encontrarem ou assim, falam e cumprimentam-se, está tudo bem. Eu acho que é o mais comum. nesse aspecto. Mas sim, acho que pode ser possível, desde o momento em que os sentimentos estejam bem resolvidos e que a relação tenha acabado de uma maneira... De maneira correta, pacífico. Entendes? Exato. Adriana. Desculpa, sim. Não, é isso, porque, por exemplo, se uma amizade acabar, um namoro acabar e a pessoa for porque as pessoas sentaram e disseram, olha, isto não está a dar, nós não somos felizes, não sei o quê e tal, vamos tentar, como é que queres fazer, e até tentam, mas depois não dá e terminam. Sim, porque não, ficar uma amizade já que as coisas acabaram bem. Às vezes, eu acho que o problema de quando há casos de amizades depois do namoro é quando uma das pessoas volta a arranjar alguém. Porque normalmente os namorados não aceitam que a pessoa seja amiga de um ex-namorado. Mas já Não, mas vamos peraí, para mas aí. já lá vamos, deixa só. Exatamente, tem para a Adriana. Ah, pronto. E eu também, que também sou gente, caralho, não é? Tu não falas, tu és ovelha negra. Desculpa. É assim. Como é que eu. Eu concordo e discordo. Então, eu explico. É assim. Tudo depende de. Claro, da forma como o namoro acabou e depende também da maturidade dos dois. Se acabarem de forma pacífica, porque o amor, pronto, já não há nada ali que os ligue, seja amor, seja gostos, seja o que for, e acabam assim na boa, podem perfeitamente continuar amigos, até terem amigos em comum e estarem no mesmo grupo e até terem novos relacionamentos e estarem no mesmo grupo sem problemas alguns. Agora, se acaba porque houve uma traição ou não tem maturidade suficiente para ver para aceitar que o namoro acabou, aí não, a amizade aí não será possível. Pois já tenho aqui uma opinião bastante diferente. E não é para estar aqui um públicozinho, mas já tenho uma opinião bastante diferente. Ovelha negra, pá. Mesmo. Ora bem, eu acho que realmente há uma coisa básica, e nesse aspecto estamos todos de acordo, que é se houve ou não traição. Bom, se houve traição, a pessoa traiu também a amizade da outra. Porque lhe mentiu. Porque não soube, enfim, quando é uma traição, eu acho que uma traição acontece. Bom, primeiro, vamos dizer que a traição, eu vou pegar na traição como uma situação total. Aliás, uma situação recorrente, não uma situação ocasional. Porque às vezes, a mim nunca me aconteceu, mas eu sei que pode acontecer. Por exemplo, aliás, não aconteceu e, enfim. Mas, por exemplo, imaginemos que eu tenho a minha namorada, não é? Mas há uma outra pessoa que um dia avança para tentar conquistar-me. E eu vou cedendo. E aconteça ou não, ou nem que seja um beijo, aconteça ou não alguma coisa. Só aí é que eu percebo que a relação não está bem. Ou seja, só aí é que eu percebo, às vezes até depois de trair. Ocasionalmente. Ou seja, foi aquele momento quando eu dei aquele beijo que percebi que era lá. Isto não era suposto acontecer. Porque é que isto aconteceu? Eu automaticamente termino aquele momento, termino aquela situação. Mas entretanto fico naquela. Ah, ok. Alguma coisa não está bem. O que é que está a acontecer? Não é que eu gosto desta pessoa, mas o que é que fez com que aquilo que eu sinto pelo outro não fosse o suficiente para eu parar? O Olha, que é isso que é me um bom faz tema sentir? para nós depois falarmos para a semana ou assim. Exato. O que é que me faz sentir carente? Pronto. Se a relação. Agora, se a pessoa. Seja homem ou mulher. Se a pessoa tem uma traição recorrente, não é? Tenho o chamado namorado e o amigo com direitos. Ou a Ai, namorada e a amiga com fudido. direitos. Hã? Não percebi. E o amigo colorido, tu disseste o namorado e o amigo colorido. Nesse caso é um. Está completamente só... consciente daquilo que está a fazer, não é? Eu assustei-me que eu só apanhei o urido e pareceu-me outra coisa. Confesso, não era para ter piada, ou seja, eu assustei-me mesmo. Whatever. Porque é lixado, realmente era. Yeah. Mas pronto. Como eu estava a dizer? Bom, se a traição é recorrente, enfim, aí não há desculpa, pronto. Bom, e aí a pessoa... Agora, quando a relação termina, ou porque o amor acaba de um dos lados, ou porque, entretanto, eu me comecei a apaixonar por outra pessoa, mas eu não cheguei propriamente ao ponto de trair. Eu sinto é que já não estou a gostar dela porque estou a gostar de outra. Ou não estou a gostar dela porque já não gosto de ninguém, sei lá, não sinto nada por aquela pessoa, mas também não sinto nada por outra. Às vezes acontece. Nós queremos a nossa... Queremos sentir mais sozinhos ou então queremos gostamos de outra pessoa. Bem, seja por qual for o motivo, eu acho que a partir daí ou até por outra coisa, quando as duas pessoas até gostam uma da outra, mas não se entendem. Eu gosto muito de ti, mas eu não consigo aceitar muitas coisas em ti. Tens-te descobrir por nada. São apenas melhores como amigos. Dão-se melhores exatamente. Como amigos do que como namorados. Porque exatamente. Eu respeito que quando nós somos amigos, nós não precisamos de tolerar certas coisas que precisamos enquanto namorados. Não é? Exatamente. É assim. Para mim, respeitinhos que não têm nada a ver com os nossos, desde que nos entendamos e que. Nós temos os chamados melhores amigos, não é? Os amigos chegados e temos aqueles amigos que são aqueles amigos tipo para sair apenas. É aquele amigo que eu sou. Imagina, não é o meu caso, mas imagina, eu quero sair à noite, aquele é o amigo ideal. Tipo, olha, vamos sair à noite. Entendes? E depois há aqueles amigos que sei que, pronto, se for para um cinema é mais aquela. Ou se for para uma saída mais. Mais intimista. Não é? Nós somos assim. Sim, assim. E há relações que acabam e não fica nada e eu não percebo porquê. Porquê que eu não percebo porquê? Porque na maior parte dos casos, o que acontece é que as pessoas esquecem-se de uma coisa que, no meu entender, é básica. Esquecem-se que, antes de qualquer outra coisa, havia amizade. Porque as pessoas esquecem a amizade. Esquecem, olha, não resultou como tentamos, não resultou como namorados. Pronto, também não resulta como amigos, não quero saber. Não é? E depois é aquilo que tu disseste. Quando a pessoa arranja. Também às vezes é muita insensibilidade. Eu já fui assim. Eu uma vez eu tinha uma namorada e é que as coisas acabaram com ela, não sei o quê e tal. E dali uns meses arranjo outra namorada. E eu escrevi àquela, e foi uma grande besta nesse sentido, escrevi àquela. Tipo a dizer: olha, esta é melhor do que tu. Mas não foi assim que eu disse. Mas sem me dar conta, a minha sacanice, sem dar-me conta, eu fiz isso. Ela mesma disse que não tinha porque estar a dizer que ela era melhor do que a outra, era melhor do que ela. Nos aspectos foi muito mais adulto do que eu. Aí, realmente, é difícil haver amizade, embora nós até sejamos muito bons amigos. Bom, não somos como éramos porque foram anos de total silêncio. Mas comparativamente àquilo que era até o esperado, ou que é o normal, nós somos muito bons amigos, já voltamos a encontrar-nos pessoalmente, e tudo tranquilo. Mas eu, em tempos, eu fiz isso com ela, não é? É assim, mas a verdade é que, pronto, isso atrasou o nosso entendimento enquanto amigos, porque eu agi muito mal com ela, mas, sem dar conta, mas agi, mas ao mesmo tempo, como a amizade era verdadeira, ela acabou por prevalecer. Agora, na maior parte dos casos, acontece que as pessoas nunca mais se falam. Às vezes, até nem é namorados. Às vezes, até são pessoas que se casaram. que é uma relação muito mais próxima, não é? Exatamente. Uma relação muito mais próxima. Que houve durante muito tempo, amor, e que basicamente tipo, falam ou porque são obrigados por causa dos outros filhos, como quem diz, não é? É, pá, temos filhos em comum. Ou porque, sei lá. Não, não sei, até lhes parece estranho, não é? Darem-se bem. Não faz sentido darmos-nos bem, a relação acabou. Isso é mentira. Mas havia uma amizade. É que a maioria das pessoas. Desculpa, Carlos. Mas o problema é que a maioria das pessoas reage assim, ok? Por exemplo, no meu caso, pronto, eu tive dois namorados antes de estar com o meu atual e. Assim, um deles, nunca mais falei com ele, mas. Ele desapareceu do mapa para mim, basicamente. Ele deixou de me falar e. Perdeu o contacto com ele, então. Nunca mais soube nada dele. O outro, tivemos um tempo sem falar, mas isso foi por um mal entendido. Eu fiquei chateada por uma coisa que supostamente ele fez e depois vim a descobrir que tinha sido o amigo dele que fez. Porque aquilo foi por internet, então pronto. Depois eu acabei por falar com ele contou-me. Houve um tempo que ainda falávamos bastante. Mas depois, de um momento para o outro, ele começou-se a afastar também. Por isso, não sei. Eu nunca tive essa coisa de me afastar. Porque as relações acabaram... É assim, não posso dizer que tenham acabado mal. Fui eu que acabei as duas relações. Mas foi... Por exemplo, por situações, num caso, ele disse mesmo que, pronto, que estava confuso, que não tinha medo de ter confundido a amizade que sentia por mim, que era muito grande, com o amor. E eu disse, olha, é assim, então não te vou prender, acabamos e depois um dia se acontecer, se achares que realmente, quando te decidires, dizes-me. Dei-lhe os pais. Também já vai tarde. Não, depois eu é que lhe perguntei, porque tipo, é assim, apesar de tudo, podíamos não ficar namorados, mas não queria perder a amizade dele, porque nós éramos amigos antes e bastante amigos. Claro. Pronto, e ele disse que se calhar era melhor ficarmos amigos, e eu pronto, está bem. Mas a partir daí ele afastou-se. Por isso não sei o que é que aconteceu. Olha, eu perdi uma grande amiga assim. É porque mas se bem que ela disse mesmo, ela enquanto nós éramos namorados, falamos, olha, essas coisas não correm bem, como é que vai ser, não é? Eu próprio lembro que tive essa preocupação, porque eu sei como é que as coisas por não me acabam. Ela disse, não, eu não quero. Eu aceito ficar como tua amiga, no sentido de saber se está tudo bem contigo, perguntar se está tudo bem. Mas isso não é amizade. Isso é uma sã convivência. Olha, está tudo bem contigo. Está, e contigo também. Então vá, beijinhos, então, tchau. Yeah. Não é nada. Pronto. Mas ela sempre me disse que essa era a postura dela. Ao princípio disse que não sabia como é que era neste tipo de coisas. Depois disse-me que a postura dela era essa e que eu, enfim, já sabia, não é? Já sabia o risco que estava a correr, portanto, tinha que aguentar. Mas realmente foi uma pena, porque éramos grandes amigos, estilo, fossem 4 da manhã, fosse 3 da tarde, eu podia ligar para ela, ela atendia-me. Mesmo que estivesse a dormir, acordava de bom grado. Aconteceu mesmo ao contrário. Olha, engraçado, eu a falar dela e ela acabava de me escrever. Só um detalhe. E então, basicamente, deu-se aqui essa situação de que... Pronto, ficamos conhecidos apenas. E aquilo que eu lhe disse na altura, quando a relação acabou, foi... Prova-me que, pelo menos... A amizade é verdadeira, que resiste. Não é? No caso específico, sem entrar em muitos detalhes, teria mais a que me queixar. Mas, ao mesmo tempo, também tive a preocupação de perceber, olha, não resultou como namorados, mas também ninguém fez assim tanto mal a ninguém. Pronto, não correu bem. Não correu bem, não correu bem. Acabou. Exato. Porque nem todos os erros são graves. Podem ser suficientes para acabar com uma relação, mas nem todos eles são graves, nem imperdoáveis. Às vezes a pessoa só falha porque não está preparada para aquela etapa, não é porque ela seja má. Sim, exato. É? Por exemplo, este caso que eu falei, ele estava confuso, é normal, não é? Pode acontecer a qualquer um. E no outro caso, eu terminei por causa dos ciúmes dele, mas, assim, se era só pelos ciúmes, é uma coisa que só acontece enquanto namorados, como amigos não iríamos ter problema nenhum. Porque nós dávamos bem, ele era super divertido, eu ria-me bem com ele. Tipo, era engraçado, e mesmo depois, quando nos voltámos a falar, eu era engraçado. É assim, ele é tipo tu, é muito seco também. Mas tipo, tinha coisas que até eram engraçadas. Eu às vezes encontrava-me com ele, porque ele trabalhava num supermercado que eu frequentava, e pá, e nós falávamos, e tudo bem. Mas por acaso, há uns tempos para cá, eu não tenho falado. A verdade é que eu também, quando falava com ele, perguntava muito pelo filho dele, porque ele depois sempre foi pai, também já foi há uns anos isso. Mas eles é que se afastaram nesse aspecto. Entendes? Porque eu acho, porque não? Quer dizer, uma pessoa começou uma amizade, não foi uma coisa que acabou com nós com odiarmos, não é? Porque não? Serem amigos? Eu acho que não há problema nenhum, no meu ver. Eu acho que há pessoas, e aquilo que eu fico triste um bocadinho é que há pessoas que preferem perder tudo a manter alguma coisa. Por isso é que eu falo nos sentimentos mal resolvidos. Eu acho que normalmente as pessoas, quando não querem manter a amizade, são um bocado de sentimentos mal resolvidos, porque não te conseguem ver sem ser como namorado, ou se ficaram tão magoadas com o fim da relação que não conseguem manter o contacto contigo. O que é estúpido é que muitas pessoas, quando a relação falha, muitas vezes é também por culpa delas, não é só por culpa de outra pessoa. Portanto, o sentimento de culpa, a pessoa devia concentrá-lo para ela, no sentido de se melhorar e não destruir aquilo que ainda podia, aquilo que ainda havia de verdadeiro, que é isso que eu não percebo, que é que as pessoas, isso aí, de uma geral, pensam a tão, não é curto, é curtíssimo prazo. Olha, pronto, eu, epá, olha, gostei, podia ter feito mais, mas não fiz. Portanto, amizade, não quero isso. Amigos têm outros amigos, se arranja-se. Agora contigo é que não. Não percebo. É assim, eu acho que eu não estou a falar da minha situação, estou a falar de situações gerais. Eu acho que amigos nunca é demais. É assim, claro que pronto, há vários tipos de amigos. Como eu disse há um bocado, não é? Nós temos vários tipos de amigos. Todos os amigos que nós temos não significam todos a mesma coisa para nós. Exatamente. Mas acho que porquê que não podes ter bastante? Assim, eu sou daquelas que defende que é melhor a qualidade do que a quantidade. É verdade. Mas, assim, se tu podes manter uma boa amizade, por que não mantê-la? Não é? Exato. Adriana, estás tão caladinha. Eu ia para dizer, estou mais no programa, porque não me deixam falar. Nós deixamos, não sentimos a manifestar-se. Então vocês estavam aí a manifestar-se um contra o outro, então eu deixei vocês aqui. Não, um contra o outro, andamos aqui a chapada. Até estamos a concordar e tudo. Por isso não é um contra o outro. Estão aqui? Olha, isso é uma música gira dos Diolinda, que vai tocar no final desta edição. Diz lá, Adriana. Pronto, então. A minha namorada. Não disse nada. É assim. Sua justiça. Da minha justiça. Não, pronto, eu fiquei amiga do meu ex, apesar do que aconteceu, mas também era novita. Durante um ano, ele, pronto, via e cheguei a jogar futebol com ele e isso tudo, porque ele jogava futebol lá com os rapazes. Eu, como era muito Maria rapaz, ia-me lá meter. Mas não falava com ele, mas depois, passado esse ano, pronto, acabei por ficarmos amigos, falávamos, cumprimentávamos. Ele chegou a vir aos meus anos, a um dos meus anos. Por acaso foi. Porque tens mais palavras? Tia. Ai, eu não acredito que ela fez esta pergunta. Isto é uma muito sério hoje. E por acaso até foi nesse aniversário, pronto. Foi o único aniversário. Sim, que é o aniversário. E foi o único que ele me deu um presente, que até hoje está guardado. Por acaso é um coelhinho de peluche. Para todos os casos. E nós cumprimentámos, na boa, tudo bem. Tem a ver com anos e com coelhinho. Velho, Carlos, pois sou eu. Ai, está muito sério. Chegava as orelhas do coelhinho e vias de trás, parece um rabiosco. Não sei, nunca tive essa perversa preocupação. Tens que cantar, ó, Adriana. Solta as orelhas do coelhinho. Sim. A estar juntos e à casa dele, e estávamos juntos em casa de amigos comuns e de aniversários de amigos comuns, e não havia problemas. Eu sabia que ele tinha outras namoradas e tudo, não havia nenhum problema. Pronto, entre uma namorada e outra, lá curtimos e pronto. Mas isso é outra história. Então era uma amizade querida. Por isso é que não havia problema. Pode dizer que nós dávamos melhor. Portanto, é assim, namorados também foi só uma semana, mas nós dávamos melhor. Depois desse ano que fiquei sem falar com ele, durante os 2 anos seguintes em que nós andámos a curtir um com o outro, em casa de um amigo comum, mas não tínhamos relação nenhuma, éramos só amigos. Amigos. Ok. Colorinhos. Quem é que curtiu, amigo? Mas pronto. Então. Olha, eu também tenho uma amiga minha que arranjou um amigo colorido e vai casar com ele daqui a 2 semanas. Nossa. Adoro. Por acaso é uma coisa bonita, porque começou há 5 anos, para aí, sei lá, não sei, depois passou aquilo, passou a noivos, a namorados, depois, aliás, primeiro começou por amigos coloridos, depois começou para amigos muito próximos, já não era só coloridos, depois passaram para namorados, depois para noivos e agora estão para casar daqui a umas 2 semaninhas. Agora felicidades para eles. Pronto, vão viver juntos, mas muito bonito. Primeiro foram testar a parte da ramboia, se funcionava bem. Como a parte da ramboia funcionou bem, começaram a ver se a parte mais intimista também funcionava. Também funcionou. Pois é assim, pronto, já que nós nos damos bem em todos os setores, vamos namorar. Tá-se, é isso. Pronto, ok. Mas atenção, eu curtia como eu era. Adriana, mas... estava no setor dos quisses, pronto. A parte da ramboia, mas da ramboia que tem a ver com a ramboia propriamente dita do coisa e tal, não chegámos aí. Pronto, ok. A gente também não pediu tantos detalhes, não é? Mas eu também não tenho todos. Todos estava mal. Mas era o que eu ia dizer, também vai lá, ramboia, mas com um juizinho, não é? Era, claro. Ramboia com sim. Eu por acaso mas, também nessas coisas. Depois de falar dessas coisas de curtos e essas coisas também. Nós só arranjámos temas, isto é fantástico. Só hoje já temos para irmos trazer o que é temas de É assim, a primeira vez que, depois desse ano, que nos reunimos para falar e para voltar com a amizade, não foi com juízo algum, mas pronto. Ah, não foi com demasiado descampamento. Eu, porque, olha, eu sou sincero. Sabes, é que não foi com juízo, porque foi um encontro a três. Ele e essa tal amiga com quem ele me traiu. Ah. E fiquei amiga dela na mesma. Somos amigas, por acaso já não, depois já há muitos anos, mas ficámos amigas na mesma e a falar, mas o que aconteceu entre os três é que não foi com muito juízo. Mas, ela! Ela. Oh, isso são experiências para outras. Isso está assim um bocado coisa, né? Tipo, olha, já como dizia a Miss Spears, 1, 2, 3, not only you and me. Ai, ai. Foi nada demais, mal. Vocês também só têm. Disseste que foi a 3. E como é que estás a dizer? Nós os três não houve juízo nenhum. O nosso reencontro, nós a tal. Porque o encontro nem foi assim muito privê, porque foi na rua. E por isso. Quer dizer, já não bastava ser a 3 e não ter sido com o juiz, e não foi na rua. Não tem direito à assistência. Olha, mas vocês, tipo, aquele. Tipo, estava lá muita gente, vocês. Mas o programa só com as experiências. Sem, como é que é? Sem juízo da triata. Calma, sem juízo. Caramba, pá, só curtimos os três, mas também. Não vai ter. Isto é uma pergunta a sério agora. Como é que se três pessoas curtiram três, os três? Como é que se funciona? Isto é um bocado. Não, a sério, estou a fazer uma pergunta porque eu não percebo. Por isso mesmo, é maluco mesmo. Não, é sério. Pois... Eu estou muito curioso com isso, porque... Isto é sem tabus, não é? De estilo, uma com a outra também já acontecer, ou só vocês duas com ele? Não, se quiseres. Não, okay. Nós as duas com ele. Ah. Dava-me um beijinho, depois dava a volta. Gosto, mas depois ela acabou por ir embora e ficámos os dois. Ela me estava muito interessada. Estava eu já a pensar que íamos. Outra pessoa. Já a pensar que íamos levar a Antena Web ao pico da nossa audiência, mas afinal ainda não. Não, mas era não. Tipo, uma beijava, depois vinha a outra e beijava a outra, e depois. É isso? A outra não, beijava a outra. Calma, que eu não vejo a outra. Oi? Pois, não, as duas e ele. Eu não disse que beijava outra. Disseste, enganaste-te, mas disseste. Não. Eu disse. Está gravado. Pai, uma idade-lhe o beijo, depois vem e dá a outra. Foi o que eu disse. Ah, e dá a outra. Eu percebi, dá a outra. Ah, a sério, este português é marado mesmo. Mas, tipo, mas eu disse, vem a outra, tipo, e dá a outra. Não é da. Se tivesse dado beijo à rapariga, não tem problema nenhum. Não vejo qual é esse problema. Não. Bem, pelo contrário. Se ela tivesse feito isso e acabasse de contá-lo no programa. Estava toda, meu. Beijava as duas a curtir com ele e experimentava e beijava a rapariga também. Já que era para experimentar. Não, vejo. Não vejo porque não. Não percebo. Eu até acho que duas raparigas fica fofinho. Não, mas... Os homens têm esse quando é sincero, quando é para ser mascal, não. Isso? Os rapazes têm essa panca de duas raparigas juntas. Não, mas é assim, quando é uma coisa bonita, não é quando é para ser mascal, isso não. O meu namorado também acha que é muito, muito giro. E ele diz, desde que a namorada dele não esteja no meio, mas que acha muito giro. Ah, é sim. Não. Eu não, mas posso explicar não... agora? Fogo. Perguntaram-me. Posso? Ah. Sim, está assim, bem. A curto foi entre os três, mas ele não estava muito interessado em beijá-la, nem ela a ele, porque ela estava mais interessada noutra pessoa e estava com pressa que chegasse a hora para ir ver a outra pessoa. Ah, a curta entre os três era a Adriana era o Porto, o outro era o Benfica e a terceira era o árbitro. É isso? Não. Ela também participou, mas pronto. Ah, mas pronto. Foi menos tempo. O entusiasmo era menor. Exatamente. Mas sabes... Era do género, olha. Era do género. O rapazinho com a Adriana... Depois com a outra. Adriana. E a outra. Não. Também não. Ora, pá, não estou a perceber. Pronto, a próxima edição. Vamos mudar de assunto, já estamos a fugir ao tema principal. A próxima edição vai ter como tema Amor a 3. Acho que lá e o caralho, isto está a ficar muito picante já! Já parece o irmão do comer hoje. Hã? Como é que se chamava? Taquis. Os taquis. Meu irmão anda a comer taquis hoje. Que era assim umas cenas tipo Doritos, mas super picantes. Estás a ver? Ah, já percebi. Eu não gostei do sabor, porque aquilo tinha limão misturado. E o limão, o sabor do picante ficou esquisito. Mas eles não nos pagaram para fazermos publicidade, nem nós temos que lhes pagar a eles para fazer publicidade negativa. Há poucos sítios cá em Portugal que vendem aquilo, por isso está. Não interessa, mas se vai deixar para falar em coisas, eu tenho que lhes pagar. Publicidade negativa, porque eu não gostei. Mas está-se bem. Pronto. Como é que é? Falem mal, falem bem, mas falem. Mas o nosso ouvinte, Alberto Almeida, gostou, pronto. Portanto, está 50-50. Portanto, não fizemos publicidade. Não fizemos publicidade nenhuma. Pronto, a tua vale mais um bocadinho. Vá, pronto, 75-25. Vá, pronto. Tá. Não, mas pronto. Mas é isso. Não, pronto, a próxima semana vai ser sobre um assunto qualquer. Não necessariamente demora 3. Mas pode ser, tipo, uma coisa tipo quando há amantes no meio, ou como é que... Podemos falar, tipo, de... experiências, das vários tipos de experiências que se pode fazer. Também é gente. Experiências de estar a tirar fotos a polícias, agradeço. Hã? Tirar fotos a polícias. Pois, olha, era uma das tarefas que essa amiga gostava de um polícia. Adriana, tiras uma foto a ele. Eu é que me lixava. Olha que é crime, meu. Tirar as fotos assim sem autorização. É. Ah, pá, e eles dentro do. Isso é uma coisa que tu estás a vender raspadinhas, tipo. Como é que se chama? Aquelas senhas, não é senhas, rifas. É a mesma coisa, estás a vender rifas e ires vender uma polícia. Ele pode passar-te uma puta ali na altura, porque é contra a lei. Mas é assim, Cátia, ele estava dentro da esquadra, sentado lá na secretaria, o polícia era todo bom, caraças, pá, uma pessoa passa por lá, olhava, é lá. Nós éramos miúdas, mas quem gostava dele era a outra, e eu é que tinha que tirar a foto, quer dizer, ela tinha vergonha, olha. Ah, não digas nada, eu também andava, quando andava no ginásio, uma amiga minha gostava lá de um professor do ginásio, E ela, tipo, não sabíamos se ele tinha namorado ou não. Eu pergunto-lhe, e ela, ai, achas, não sei o quê. E eu, queres que eu pergunte? E ela, ah, não tens coragem, eu não tenho coragem. Queres apostar? O que é que queres apostar? Aí ela disse que me pagava não sei o quê. E eu, parei então. E ela, ok, tia. E eu saio da beira dela, chego lá, à beira do rapaz, não vou dizer o nome dele, chego lá, oh, fulano, posso fazer uma pergunta? E o rapaz ainda pensava que era eu que estava interessada nele. E eu, sim, pergunta. E eu, olha, tu tens namorada? E eu para mim. E eu, tenho. Mas ele nem ficou muito surpreso. Eu acho que ele deve estar habituado a que lhe façam aquela pergunta. Tá? E eu, tenho. E eu, sim. Ele, sim. E eu... mas sim, tens mesmo? Ou sim, tipo, não quero responder? E ele começou a rir, estás a ver? E ele, sim, tenho mesmo. E eu, pronto, está bem, obrigado. E ele, nada. E eu, tipo, vou treinar. E fui embora. Saí da beira da pita com a minha amiga. Tipo, eu, olha, ele namora. E ela, vi logo. Mas tu perguntaste mesmo? E eu, pronto, aí. E ela, isto está maluca, meu. Pai, então, se fosse para mim, não perguntava. Mas como é para os outros, está-se bem. E eu assim, o problema é que se calhar eu pensei que eu estava a perguntar por minha causa, o caralho. Só para finalizar, porque já passamos até um bocadinho de tempo do nosso programa. Sabem que eu há uma coisa que há pouco ia dizer, que se falou nisso, de curdos e não sei o quê. Eu não... É por acaso a coisa que eu não sou. Eu nunca curti com ninguém, por acaso. Tive 3 namoradas, mas nunca curti com nenhuma mulher, enfim, não vou dizer rapariga, já disse, mas pronto, isto no Brasil tem outra conotação, mas quanto a menina, pronto. Claro. Por acaso não, não, claro, nunca curti. Tá. Mas nunca curti, foi porque elas não quiseram, não foi porque eu não quisesse. Foi mesmo porque elas não quiseram. Uma vez tive uma coisa muito engraçada, porque a primeira vez que quis curtir com uma rapariga disse, olha, é assim, eu acho que a gente como namorados não se entender, não sei, mas acho que não, mas acho que como amigos a gente entende-se muito bem. É pá, mas eu sinto-me atraído por ti, és uma rapariga, não sei, eu sei que me posso ver, mas és uma rapariga atraente. E ela deu-me um motivo para não curtir comigo que me deixou... Uau. Era lésbica. Então... É, mas é o que ela disse, nós temos tanta coisa em comum, vê lá, até gostamos de mulheres e tudo. Estou por isso facinha. Não, ela disse, olha, eu, pronto, ela disse-me que era homossexual, que é o termo correto até, ela disse que era homossexual, que até já tentou curtir com rapazes, mas é coisa que realmente não gosta, não consegue, pronto. Diz ela, olha, tenta curtir com um rapaz. Tenta-te fazer essa experiência e vais perceber o que é que eu senti. Pronto, e eu percebi, como é lógico, não é? Porque eu sempre fui muito sempre fui muito tolerante nessas coisas. A vida das pessoas é com elas, não é comigo. Não é? As opções que elas fazem não é comigo. Desde que isso não interfira na minha vida, tudo bem. Quer dizer, naquele caso interferiu, mas foi porque eu me meti no caminho, não foi porque ela... Não é? Sim, claro. Pronto, e olha, e aconteceu que, enfim, não é? Opa, eu tenho amigas lésbicas, amigos gays, amigos bi, está-se bem. Opa, são apenas os gostos que são diferentes, as pessoas são pessoas na mesma, não é? Exatamente. Não há problema nenhum. Sabias que na Rússia e Ucrânia também há muitos homossexuais? Mas lá se calhar eles são mais importantes, não? Como é que te chamas? Ser gay? A sério, meu? Pronto. É piada para fechar a nossa edição da Minocentricidade. Isto é fechado com uma chave melhor, não é? Exato. Tem aqui a chave de casa, mas acho que não fecha a porta da casa. Em vez de fechar com chave de ouro, fecha com chave de latão, é muito chunga. Se fosse fechar com chave de ouro, ainda perguntava quem era o pai da criança. Quem era o pai da criança. Não é nada comigo. Tá. Que eu não tenho paciência para ter filhos. Mas pronto. Para a semana vamos falar sobre um assunto qualquer que só por acaso ainda não sabemos, mas temos muitos temas. Sim, lá sabes temas. Sim, experiências, outras experiências para além do tradicional namoro, não é? Outras experiências. Quando nós desligarmos a emissão, vamos discutir qual dos temas vamos discutir para a semana. Uma pequena pergunta para vocês os dois. Pergunta. Vocês, quando eram mais novinhos, assim nos inícios, 11, 12 anos por aí, chegaram a jogar ao bate-pé? Ai, eu joguei isso, eu dei o meu primeiro beijo à custa desse jogo, não me lembro disso. Eu nunca, por acaso, esse jogo que eu nunca gostei, eu achava que era uma batalha que isso. Ah, vai. Não, eu nunca fui. Eu sei que aquilo era a piada, mas eu sempre vi aquilo com uma certa perversidade. E hoje olho para trás e vejo aquilo muito mais perverso do que aquilo que eu vi na altura. Oh, é. Foi muito mal porque eu era tão inocente quando joguei isso. Eu tinha 9 anos. E tipo, eu joguei com um rapaz porque o rapaz queria namorar comigo. Só que como viu que eu não. Foi aquele namoradinho que eu tive que fugir dele, que não queria que ele contasse a ninguém que eu namorava. Pronto, e ele passou próximo de mim, falou desse jogo. Mas como ele disse que eu podia bater o pé quando não quisesse fazer as coisas, eu tipo, tá, se vamos jogar então. O problema é que eu estava sempre a bater o pé, a menos que fosse beijinho na cara, ou abraço, ou esse tipo de cenas, eu batia sempre o pé. Até que o rapaz irritou-se um bocadinho e disse que eu só podia bater o pé uma vez, porque não podia estar sempre a bater o pé. E eu era muito inocente, eu era mesmo muito inocente quando era miudinha. Eu mudei mesmo muito. Eu era mesmo muito inocentezinha. Para ver que se apercebeu do que eu disse. E aquilo para mim, ele tipo... Entendes? Para teres uma ideia, uma das opções era tipo, era linguado. Uma das opções. E quando eu disse aquilo, eu era assim, linguado? O que é isso? Eu não sabia o que era um linguado, com 9 anos de idade. Não sabia o que era. Não era idade, mano. Não sabia o que era um bate-chapas. Tipo, eu não conhecia expressões nenhumas. Para mim era beijo. Para mim era tudo beijo. Agora, como é que era? Quando ele me começou a explicar o que era o linguado, a minha reação de criança de 9 anos foi: que nojo! Foi isto. Quando no isso, primeiro é mesmo, jogo... isso é mesmo para a tradição. Nós já passamos muito tempo no nosso programa. Já estamos em quase 5 anos. Sim, vamos falar de jogos e outras experiências da adolescência. Enfim, também dos ouvintes. Nós vamos gravar a próxima edição para os ouvintes que queiram. Vamos para os ouvintes que querem. Vou-te bater, caraca, deixa-me falar, se voa com... Eu acho que vai dar a minha desculpa outra vez. Fala, Carlos. O homem já está demais. Eu não quero, moei. Vamos falar de experiências amorosas, que pode ser muita coisa, desde jogos, as experiências mais íntimas, pronto, o que seja. Vamos falar um pouco de... A três, tanto dá. Bom, o que eu ia dizer? A próxima... Assim, A próxima edição que nós vamos gravar será realizada, a gravação será realizada na próxima quarta-feira às 7 da tarde, hora de Portugal continental e Madeira. Se algum ouvinte quiser participar no nosso programa, porque pode fazê-lo, pode, não pode? Sim. Agora que eu estou a... Sim, porque não? Pronto. Pode participar. Eu, por acaso, costumo dizer isto, mas agora é que me lembro de vos perguntar. Mas presumem que sim. Também, se não pudessem, paciência. Whatever, não é? Como diz. Pronto. E então, podem entrar aqui no nosso... Aprender comigo o whatever. Por acaso, até me lembrei que foi do Nuno. Só mesmo para me deixar mal. Ai, mãe, o que é isso? Pronto. E então, podem participar juntando-se a nós no Skype, adicionando o contacto Rádio Antena Web, e podem então participar connosco no programa, no nosso Minutos Inusitados. Aos ouvintes, desejo então a continuação de uma ótima tarde. Daqui a pouco, Central da Biografia com o Edgar de Souza, Adriana e Kátia. Mais alguma coisa a dizer? Só relativamente a isso de participarem, convém quem queira participar avisar com antecedência para nós estarmos preparados para esperarmos realmente por vocês, não é? Podem enviar mesmo diretamente pelo Skype ou a dizerem, a confirmarem a vossa presença, ou podem mandar para para a página principal do ou para o e-mail, que recorda qual é, Carlos, por favor, o e-mail. O e-mail é geral.radioantenaweb@gmail.com, mas se quiserem podem escrever para carlosbonaparte@antenaweb.info, que também vai lá ter carlosbonaparte@antenaweb.info. É o ideal, avisem antes para a gente saber, mas atenção, nós contamos convosco à hora, se não aparecerem, claro, podem entrar mais tarde, mas não é? Pronto. Portanto, mas apareçam quando quiserem. Agora, esta é a nossa altura de gravação, por volta das 19 horas. A vossa presença será bem-vinda. E pronto, preferencialmente avisem antes, ou digam-nos antes, até para que possamos explicar-vos como é que isto vai acontecer. Para todos os efeitos, se aparecerem na altura, a vossa participação pode ser que ainda seja possível. Bom, mas isto. Vamos também recordando nas próximas edições. Por agora vamos mesmo ficando por aqui. Já sem a música de Olinda. Não, esta semana ainda há a música de Olinda. Vamos ouvir a música de Olinda um contra o outro, já que a Adriana falou nisso pá, há uma hora atrás, quase. Eu? Vamos ouvir. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.